frase de Santa Dulce dos Pobres: tudo se torna mais fácil quando se tem fé. Não uma fé oscilante, mas uma fé firme naquele que tudo pode e tudo nos concede. Jesus, Jesus, Jesus. Leitura da profecia de Joel, capítulo 1, versículos 13 a 15, o capítulo 2, versículos 1 e 2. Palavra do Senhor. Leitura da profecia de Joel. Ponde as vestes e chorai, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai no templo. Deitai-vos em sacos, ministros de Deus. A casa de vosso pai está vazia de oblações e libações. Prescrevei o jejum sagrado. Convocai a assembleia. Congregai os anciãos e toda a gente do povo na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai de nós neste dia! O dia do Senhor está às portas. Está chegando com a força devastadora da tempestade. Tocai trombeta em Sião, gritai alerta em seus santos montes. Tremam os habitantes da terra, pois está chegando o dia do Senhor. Ele está às portas. É um dia de escuridão fechada, dia de nuvens e remoinhos. Como aurora espraiada nos montes, assim é um povo numeroso e forte, tal como jamais se viu algum outro, nem jamais se verá, até os anos de gerações futuras. Palavra do Senhor, graças a Deus, na leitura da profecia de Joel, capítulo 1, versículos 13 a 15, o capítulo 2, versículos 1 a 2. Nossa missão é evangelizar.